Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Capitão. Ah, tá. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. É, estamos, capitão. Vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, casa quadrada. Ele pula. Bob Esponja, casa quadrada. Tubinhos com peixes, fazemos. Bob Esponja, casa quadrada. Bob Esponja, casa quadrada. Bob Esponja, casa quadrada. Bob Esponja, casa quadrada. Bob Esponja, casa quadrada. MPVsque. Seu capitão de uma nave espacial a caminho de um planeta desconhecido a fim de encontrar vida extraterrestre. Seria muito ruim se acontecesse algo de ruim. Senhor, lamento interromper seu monólogo, mas trago notícias importantes. Aparentemente, nosso piloto captou um sinal alienígena vindo de... Alienígena? De... Mas não tem nenhum cabimento em uma coisa dessas. Me leve até esse piloto de que você falou. Piloto! Mas se não é meu capitão, é o seguinte, captamos um sinal... Pelo amor de Bahamut, homem, que sinal é esse? Parece ser um sinal alienígena, senhor. Acho que finalmente encontramos vida fora da Terra. É uma mensagem, o senhor quer ouvi-la? Porque se não quiser, tudo bem, né? Sem pressão. Mas deixe-me ouvir essa mensagem, homem. É nóis, caralho. Está começando a segunda edição. Esse aqui vai ser lançado como a segunda edição, então? É isso? É isso aí, cara. É isso segunda mesmo. Edição do podcast do Ponte dos Manos, que ainda não tem o um nome. Ponte dos Manos. Podcast. Papo dos Manos. Papo dos Manos. Tá, pode, beleza. Papo dos Manos. Papo dos Manos. Está começando o segundo podcast de Papo dos Manos. Aê! Papo dos Manos. Eba! Tô feliz. Estamos aqui, cara, novamente com o Bruno. Agora ele está na minha extrema direita, hein? Obrigado, galera. E aí, beleza? E realmente, o Bruno sempre sucinto. E com o João agora de frente pra mim. De frente com o João. Eu estou de frente com o Luan. E ao lado do Bruno, pra vocês imaginarem a mesa. Que é redonda. Ou seja, tem um lugar vago. Pode ser... Pode ser o seu. Esteja esperando você. Na verdade, não. Porque é necessário uma série de treinamentos, uma série de trials pra pessoa poder entrar pro grupo dos manos. E é bem provável que você não seja digno. Vocês não têm ideia do sofrimento que foi pro Bruno entrar no grupo dos manos. Exato. Na verdade, tá pendente. Pendente. Teoricamente, ele é membro honorário ainda, né? Exato. Mas, eu sou o Luan e o tema de hoje, cara, o tema de hoje é... Mais um clichê dos podcasts, mas que, cara... É a vida. Sempre tem assunto aí é pra render. Isso é incrível, né, cara? Depois de dar um segundo episódio, a gente já não tá... A gente já tá pegando coisas... clichês pra... Episódios clichês. Exatamente. A gente tá usando episódio que se usa quando não se tem um episódio pra... Exato. Gravar na segunda edição, ver. Cara. Pra você ver. Como nós somos inúteis. Mas o tema de hoje é crossovers. Batalha de crossovers. Exato. Batalha entre universos, batalha entre personagens, batalha entre pessoas da vida real. A nível de porrada. Ou não. Ou não. Ou não, exato. Ou a nível de quebra-cabeça? Exato. Bater uma bola, por que não? Primeira batalha. Alguém podia puxar aí? Kratos versus Dante? Vamos lançar aí. Kratos versus Dante. Batalha polêmica. Tem que vai ser irritar os fanboys. Os fanboyos. Mas é feita mesmo. Ah, é pra isso? Ah, esse, essa é a intenção, isso, então? Não, então é beleza. Pra isso, beleza. Eu acho que o Kratos vence o Dante, só que o Dante é mais másculo que o Kratos. Não, você tá louco, mano? Quantas mulheres o Dante come no jogo dele? Assim, ele pode comer quantas ele quiser, porque ele é gostoso, não, tá? E o Kratos não é. O Kratos é só pegar uma mulher pelo cabelo, cara. Só isso. Mas é que tá, o Kratos quantas não tem swag. Quantas mulheres peladas tem no jogo do Devil May Cry? Conta aí. Mas tem uma mulher de decotão. Quanto, um jogo tá do God of War já ganha de todas as mulheres de decotão do Devil May Cry. Da franquia inteira, meu irmão. God of War 1. Tem muito mais Kratos sem camisa do que mulher pelada. Mas isso é pra... É. Entendeu? É e aparentemente as pessoas gostam. Mas no que interessa, na porrada. Quem ganha na porrada? Eu acho que o Kratos tem mais recursos. Eu acho que o Kratos tem mais moral. Ele tem mais moral. Assim, eu diria que o Dante, ele é mais. Ele é teoricamente mais forte, só que assim. Isso não se aplica ao Kratos, né? Esse tipo de coisa não se aplica ao Kratos, porque assim. O Dante, teoricamente, você vai lá, corta o Dante, mata ele, ele não morre, porque ele é um demônio imortal e nunca vai morrer. Mas tem um monte de gente que é imortal, você pode fazer destruir, que nunca vai morrer, que o Kratos mata no jogo dele. Como se fosse a coisa ele mais natural todo do mundo. O panteão olímpico. O Kratos conquistou a imortalidade. Na unha. No braço mesmo. Ah, quer dizer que você ficou olhando as unhas do Kratos, então. Fico. Por isso você gosta de Devil May Cry. Exatamente. Eu acho que o único que poderia peitar, agora que eu tava pensando melhor aqui, é aquele Asuras. Asuras do Red. Aí sim. Aí a gente tem uma porrada. Eu tinha os dois pra bater. Eu acho que ele bate com o Asuras. Eu acho que não tem, não. Porra, não dá? Não. Vai, quantos dedos de Buda Galáctico o Kratos segurou? Downloading. Buda Galáctico. Bom, não sei, cara. Não sei, mas. Nenhum. Tem essa pedra do download? Não, tô dando crédito. Ele pode usar, mas tem que dar os créditos. Tem que dar os créditos para as pessoas. Não, beleza. A gente gosta de download. A gente pode fazer um episódio em dia sobre o podcast que a gente gosta. É, xingando todos os personagens, todos os caras do download, porque aí eles acabaram. Estão todos separados. Mas enfim. O Asura, ele mete a porrada tanto no Kratos quanto no Dante. Pra dar porrada no Asura, tem que ter um maluco mais fodão aí. Tem que ser um nível. Superman? Não, também não adianta. Não, acho que sim, Superman é uma porrada franca. Não, acho que Asura é nível Goku, entendeu? Ah, entendi. Você junta então o Asura, o Superman e o Goku, cara? Conta Manhattan. Não adianta, porra. É outro nível de. Mas eu tô tentando, cara. Não tem, esquece. O Dr. Manhattan é imorrível. Perfeito, então o Kratos ganha do Dante, mas perde pro Asura. Assim, não, falando sério. Sim, pra mim o Kratos vence o Dante. Sim. Porque o Dante ia subestimar o Kratos. Ia começar a fazer uma dancinha. Isso aí. E aí o Kratos. Na boca. Exato. E aí que o Kratos ia pegar ele, porque o Kratos has no limits. Exato. Entendeu? E o Dante pode até não ter limites, só que a diferença é que o Dante ele extrapola pro lado chato. Já que ele tá falando de limites, tem culpa elétrica. Porque na porrada ele não tem limites. Então, talvez ele seja páreo para o Goku e para o Asura. Mas assim, o Kratos, ele bate no Dante, pra mim. Não, por mais que o Dante seja filho de não sei o que e não morre, foda-se. Aí em algum momento o Kratos já corta a cabeça dele. Porque o Kratos ainda tem armamento mais legal. Porque o Dante tem uma espada, tá, maneira, beleza. Mas o Kratos tem várias espadas maneiras. Várias. Nesse último jogo ele tem aquela Name Ancestors, exato. Uma mega porrada. Exato. Então assim, eu acho que. É verdade, né? Caralho, pode crer. Mas aí, pode crer, eles estão se batendo, aí chegou a Sura, mata todo mundo. E fica lá, tipo gritando, que eu retardado. Gritando, quebrando a filha dele. Exato. Aí chega o Goku numa, tipo, meu pai de gritar, velho, eu tô dormindo, tá ligado? Alguma coisa assim? Sim, queria comer alguma coisa. Exato. Alguma coisa aí. Aí o Asura, você ia atacar. Aí ele sai da porrada. Aí começa a porrada. Aí beleza, pera aí. Puta, aí é foda, cara. Eu não consigo ver o Goku perdendo. Mas o Asuras, ele vai se desmembrando. Vai quebrando o braço. Quando ele fica puto, ele pega com 4 braços, né? Totalmente puto. Quer dizer, o normal dele é 4 braços. Tem um momento em que ele fica com 1 milhão de braços, mas isso não vem ao caso. Não vem ao caso. Bom, eu acho o Goku, viu, cara? O Goku é porra eterno. Porque assim, o Goku, se o Goku perder a luta e morrer, ele vai voltar. Mas sim. O Asura também. O Asura também vai voltar. O Asura, inclusive, volta várias vezes no jogo. Então, o segredo é deixar ele perto da morte, mas não matar. Isso, bem perto. Porque eu aprisionar acho que se for assim, o Goku ganha, porque ele fica não, mais se forte for pra assim, ser quase não, mais. Não, não, não. Se for assim, o Seiya ganha. O Seiya ganha. Chega o Seiya também, porque a porrada. O Seiya vai ficar. Aí, ó, tá. O único que pode enfrentar o Dr. Manhattan é o Seiya. Ele não morre, vai tirar metade da vida dele. Só. Save, save. O Seiya vai ficar de cara com o Dr. Manhattan, eles vão se olhar e o Dr. Manhattan vai falar: eu não vou nem começar. Ele vai embora. Ele aqui, vai embora. E aí o Seiya ganha por WO. Caramba, o Seiya venceria o Dr. Manhattan, cara. Olha o que isso é descobrido. O Seiya venceria o Dr. Manhattan. Mas não porque ele é forte, sim porque ele é inútil. Ele sim, sim. Mas venceria. Ele tá aleijado ainda, é o Seiya do Prólogo do Céu, cadeira de rodas. É ele mesmo que vai vencer o Manhattan. Beleza. Tá bom, Goku contra o Asura. Eu voto no Goku. Eu também voto no Goku, porque o Goku tem Kamehameha. Por mais que o Asura segure o Buda, por mais que ele voe no espaço, sabe? O Goku também teria segurado o Buda. É, ele seguraria. E o Goku ainda tem o plus de poder pedir ajuda das pessoas da Terra. Isso, aí tem alguém que ele ia segurar o dedo do Buda e ia teletransportar o Buda pra um lugar. É verdade, ele tem teleporte. O Goku é muito roubado. O Goku fala super-homem, mas o Goku é muito mais roubado. É muito mais. Então, peraí, Goku versus super-homem. Goku. Não dá pra Goku perder. Não dá, né, cara? Assim, tem aquela parada do super-homem de que ele não usa o poder dele, mesmo assim ele é super forte. Então, se ele acertar, o Goku, o super-homem nessa luta ele ia ser tipo o Rock. Se ele acertar, ele tem uma chance de acertar o soco. O negócio é, ele não ia acertar o Goku, cara. É, o Goku tem até esquiva, né? Caso da velocidade da luz. Acertar ele até conseguiria, porque ele tem super velocidade também. É verdade, verdade. Então não é uma questão. Mas o Goku aguentaria a porrada, né? Qual é a do poder do Goku? Ele é poderoso porque ele é um alien, basicamente. Basicamente. É, ele é poderoso. É, ele é um Saiyajin. Saiyajin já nasce com aqueles poderes. A ideia é que toda vez que ele luta, ele fica mais forte, sabe? Isso, por isso que ele sempre tem que enfrentar uma pessoa mais forte que ele, pra ele ficar mais forte. Porque, por exemplo, porque o super-homem, quanto mais próximo do sol ele tiver, mais forte ele tá. É, então aí, ó. É, então depende da localidade. Por exemplo, assim, o Goku, se você jogasse o Goku no sol, ele pegaria fogo e morreria. Então o super-homem tem uma chance aí. Mas só que se o super-homem pegar o Goku e levar ele pro sol, o Goku pode ser transportado com o super-homem pra longe. O Goku longe, existe então, no espaço? Tudo bem, não, mas... Não. Ele não respira, não. Ah, é verdade! Ah, ele precisou usar a nave pra fugir de Namekuzinho. Tudo que é necessário é um uppercut bem dado. Uma verdade lendada. É verdade, isso então, é uma luta de um golpe, cara. É tipo um dois grandes samurais. O primeiro, o mais rápido, vence. Agora quem é o mais rápido? Primeiro. Quer atacar mais primeiro. Rápido, eu acho que o mais rápido é o Goku, porque o Goku dá um soquinho. E ele tem teletransporte. Mas ó, o Goku também não tem limites, hein? O Goku morde a antena do Majin. É verdade. Superman jamais morderia a antena de ninguém. Ele não ia ter essa manha, né? Não, e aí? Olha, eu acho que eu voto se o super-homem começar a luta, ele ganha, tranquilo. Goku fundido com Super-Homem contra o Dr. Manhattan. A gente tem que ver a proporção de poder que os caras vão ganhar, porque assim, isso parece absurdo à primeira vista. Não. Um Goku de capinha. De capinha. Com a roupa do Super-Homem, só que laranja e azul. Ele muda só o cabelo e o penteado. Dele. Isso, penteado. O penteado. É tipo aquele engomadinho pro lado e espetado atrás. Assim. Nossa. Caramba. Kingdom Hearts. Eu acho que nessa o Manhattan ficaria tão lisonjeado que ia sair na mão com ele. Ia sair na mão, né, com o boxe. Mas aí ele não ia ser acertado nunca. Não, né, ele pode ser intangível. Ah, então é realmente do outro Manhattan. Não dá, cara. Não só dá o Seiya mesmo, só o Seiya. Só o Seiya veio. Olha, Seiya. Só o Seiya. Ele não veio, não. Seiya não vence, mas sim. Ele não perde. Ele dá WO. Se ele vence, ele vence. Eu entendi isso aí. Ele vence por WO. É, ele vence por exaustão. É que o Dr. Manhattan é inteligente demais pra entrar nessa batalha. É, sim, exato. Ele prefere perder, entre aspas, do que lutar a luta. Exato, exato. Bom. Contra Drake, do Uncharted. Opa! Tem que justificar um pouco a parada, porque o estilo dos dois é pé na porta e soco na cara. É, pé na porta, entrar e desgraçando. Mas de vez em quando o Drake dá uma distância, cara. É, mas bem também, né? É. Mas aí. De vez em quando. Assim, eu acho que o fator decisivo aí É a barba. É a barba. É a barba. Aí, nesse caso, Max Payne não tem. Não, porque o cara é barbudo, careca. É, tô falando do último Max Payne. Do último. A gente tem que comparar também. A gente tem o quê? Três jogos do Max Payne e três jogos do Uncharted. Não, se a gente pegar... ele sempre, o Drake sempre tá com aquela barbinha pra fazer bem pequenininha, sabe? Uh-huh. Ridícula. Pô, deixa essa merda crescer. Tipo a sua, né? Não, calma. Não. Ah, mas o Drake é um cara velho, já deu tempo de crescer a barba toda dele, né? Drake, Max Payne. Ah, tá falando do Max Payne? Não, o Drake já tá velho. Não é velho. Não, mas já tá velho o suficiente pra ter uma barba. Isso, não. Beleza. Da barba, ele já tem tempo de vida suficiente pra ter uma barba legal. Beleza. Aí, beleza. Ó, mas só que o Max Payne tem um bullet time, cara. Exato. É verdade. Esse é o diferencial. O Drake pode ter parkour, mas o parkour. Max Payne tem um bullet time. O Drake vai chegar de fininho atrás do Max Payne, só que o Max Payne vai dar o... pode até dar um tiro, só que o Max Payne resolve todos os problemas da vida dele com analgésicos. Não, todos. Qualquer problema. Então a gente tem que ver. Se a gente pega assim, o terceiro Max Payne, ele poderia vencer o Drake. Se a gente desconsiderar fato de que o Drake é imortal. Ah, é isso que eu ia falar. Se a gente desconsiderar que ele é imortal, se a gente pegar a parada num estilo realista, que ele é humano, se tomar um tiro ele morre. Não, se pegar. Se, que o se você pega pelo terceiro e ele vence, então o Max Payne vence all the way. Porque nos outros jogos ele tá mais jovem, mais inconsequente aí. Não, mas o problema dos outros jogos é que ele não tem a barba, cara. Ele vai meter aquela cara. No 2 o bullet time é mais ainda. Coloca a foto do Max Payne do segundo jogo aí, do post, cara. É sensacional aquela barba. Não, do primeiro que tem aquela cara torta. É como eu disse, o Drake tem características sobre-humanas. E o Max cai com mais tiro. Não, peraí. Com menos tiro, quer dizer. Essas características sobre-humanas, você tá falando, são relacionadas à história do jogo? Não. Característica física dele. Tipo assim, dele tomar tiro na cara e só ficar cinza a tela. É. Não, a gente não tá falando disso. Bom, se a gente pegar pela característica da história do jogo, você tem que considerar que ele matou uma ilha de pessoas umas 3 vezes. No primeiro jogo eles matam aí, sei lá, 300 pessoas. Opa, mas o Max Payne tá. No segundo jogo ele matou, sei lá, pelo menos o triplo de pessoas que ele matou no primeiro jogo. Sim. E no terceiro ainda mais, porque são vários cenários e em cada cenário você mata pelo menos um exército de pessoas. É que a gente não pode. É, ainda mais é quando tem a característica sobrenatural. Agora, o Drake não enfrentou a favela. É, o Drake não foi pra favela. O Drake não foi parar na favela. Flamenguistas de São Paulo. Flamenguistas? O Drake não foi cobrar multas. Ninguém mandou o Drake cobrar multas. Que é, porra. Falando nisso, aquele cara, o cara que fala isso, né? É o narrador do Space, velho. Sério? Volte a cobrar multas. Por que você não volta a cobrar multas? Cara, vocês me deixaram ficar... Tá achando que é a polícia local? Vocês me deixaram ficar do lado do Max. O Max Payne vence essa porradaria porque, cara, assim, não sei, a única parte que eu acho que o Drake seria capaz de vencer é no primeiro jogo, porque tem menos tecnologia. A partir daí, velho, o tiozinho enfia porrada. Olha, assim, eu prefiro o Drake, eu acho ele muito mais legal, mas ele não venceria o Max Payne. Ele é muito casca grossa pra ele. Ele precisa envelhecer mais. É. Se em vez do Shevchenko fosse o Max como o vilão do 2. Shevchenko? Shevchenko, você falou isso? É o nome do vilão do. Já que é isso mesmo. Shevchenko é um jogador de futebol, mano. Caraca. Não, mas é o nome do vilão. Ele se aposentou, diferente. Ele se aposentou e virou vilão. Virou vilão. Ele é careca. Se ele fosse do. Aquele vilão é do caralho. Se fosse ele contra o Max Payne. Mas, não. Não. No lugar dele. No lugar do Shevchenko, o Max Payne. O Drake teria vencido. Teria perdido. Perdido fácil. Ele não ia conseguir. Mas falando em favela, e se a tropa de elite tivesse que encontrar e neutralizar o Rambo? Hã? Aí já era, cara. Morre todo mundo. Eu acho mais que é. Forte. Mas no processo... Todo mundo ia morrer da tropa de elite. Não sei, hein, cara. Vocês estão subestimando os Brasília. Então, eu acho que morre todo mundo e o Capitão Nascimento encontra ele. Aonde o Rambo estaria nisso aqui? O Rambo. Ele estaria na favela? Não. Ou no, lá na floresta da favela? Ele tá vendido pro traficante. Vocês não estão sacando. O Rambo, ele voltou pros Estados Unidos depois do Vietnã. Okay. Tentou reconstruir a vida dele e não conseguiu. Isso é um universo paralelo. Não... Ah, tá, beleza. Ao invés dele virar uma. De graça toda. Que ele virou? Ele viajou pro Brasil. Pô, porque tava uma vida nova no Brasil. Sim. Mulata, caipirinha. Tudo de bom. Aí ele chega aqui, aí as pessoas também não querem falar com ele, porque aqui no Brasil, assim como o Bruno, ninguém gosta de americano. Daí ele é segregado às comunidades mais pobres, ele vai morar numa favela, e aí lá na favela ele acaba se envolvendo com uns gangsters de gangsterinha. Sei. Que querem, sei lá, aliciar uma garota, porque no ramo tem que ter redenção. Tem que ter redenção, sim. Então, querem aliciar uma garota, ele vai lá, mata os traficantes, aí tu começa uma chacina, aí a tropa de elite é acionada pra pegar o matador da favela, sacou? Ah, é o ramo. Tá. É o estilo GTA, por exemplo. Não, tá tendo uma perseguição policial, se você ajudar o policial, você é preso. Você é preso, sim. É nesse estilo. É tipo, os caras, pra quem esses traficantes que vendiam drogas pra alguém que tinha lá como acionar a polícia. Exato. E aí tava fudendo com o político lá, ele mandou a tropa de elite atrás. Aí foi a tropa de elite. Os cães. Pega esse filho da puta. Os cães fascistas do Estado. Os torturadores. E foram pra lá. Olha, nesse caso. Caverna ou capitão? Ou não? Eu continuo do lado do ramo. Cara, eu não imagino o que a tropa de elite ia fazer. Ele vai se pintar de lama e se encostar na parede. Peraí, da casa. Ó, mas aí vamos ver, tipo, o maluco todo pintado de lama contra o Madeirite lá. Vai se pintar na cor da casa, tá ligado? Pega um balde de tinta e joga ele dentro. Eu ainda assim fui do lado do Rambo. Ele assim, cara. Teria uma ponto 50 do nada na mão dele e já era. Ele matou os traficantes sem andar e matou. Não pode ser do nada. Não, ele pegou não, mas os traficantes. Deve ter uma ponto 50 lá. Provavelmente tem um fuzil, sei lá, FAL, que não funciona direito. É suficiente. Porque nenhum traficante limpa a arma, por exemplo. Eu tenho certeza que vai estar vendendo com recursos limitados. E a tropa direita. Aí fodeu! Especializada em incursões em favela. Não, mas você falou um ponto importante do Rambo. Com recursos limitados. É aí que ele fica foda. É aí que ele fica foda. É aí que ele se inspira, cara. Não. Mais ou menos, né? Porque ninguém mais, além dele, tem o arco bomba, né? O arco bomba. Por exemplo, ele não vai ter o arco bomba. Ele não vai ter, sei lá, javali, lona pra vestir. É verdade, ele não vai estar tão motherfucker que vai ter os moradores na favela. Ele não conhece esse tipo de território. Verdade. Ah, não, mentira. Ele vai ser tão grande lá. Não, mas ele conhece porque no Vietnã, tipo, é tropical também. É verdade. E já tá vivendo lá há algum tempo também. Depende, qual é o efetivo da tropa de choque, da tropa de elite? Não, assim, cara, sinceramente. Não, como é que é? Subir e matar? É, tipo assim, não substituir a tropa de elite. Se matar. Não é que nem a Guarda Nacional que vai atrás do Rambo, porque, tipo, como disse o Azaghal, é a Guarda Nacional do Peru. Uma negligência do caralho. Não é, sabe? Tá, então beleza. Então eles. Ó, vamos lá. Vai uma primeira equipe meio bucha. Pode ser. O Beta Team. É. O Beta, exato. Pela Rebeca. Vai o Delta primeiro, vai o Delta. A Rebeca. Aí beleza, eles não conseguem. E se matar um do Bop, vem todo mundo. Exato, vem a polícia inteira. Como ele matou todo mundo, cara, além do Bop, vem mais gente ainda. Não, eles podem chamar mais gente que o Bop? Eu acho que só o Bop seria nesses. Eles fazem lá a maior operação que o Bop já fez. Isso, exato. Pra pegar o Rambo. Sim. E aí, quem vai lá? O Capitão Nascimento. Aí, Capitão Nascimento conhece o Trautmann. E aí, quando ele liga pro Trautmann, aí sabe o que o Trautmann fala? Que Deus tenha piedade dos seus homens. Exato. Porque ele não terá. Exato. Aí o coronel fala, não, mas aqui a gente é foda. Aí sabe o que o Trautmann fala? Já avisei que vai dar merda, hein? E aí que ele aprendeu, cara. Caralho, é isso aí constituindo. Então é isso aí. Então o Rambo ganhou. O Rambo venceu. Ele matou todo mundo e foi. Ele matou uma galera e foi embora. Ele escapou de barco de volta para os Estados Unidos. Lá começou o primeiro jogo. Ou o primeiro filme do Rambo. O primeiro filme, sim. E aí daí começa a história do Tropa de Elite. Então tem que ter algum momento. Ah, maneiro. E aqui que ele ganha aquela camisa de índio. Exato, cara. Mas na verdade, só sobrou o Capitão Nascimento. Quando o Capitão Nascimento tá prestes a pegar ele, ele consegue fugir do barco. Isso, tipo, ele foge pra a fronteira, ele vai pela fronteira, vai lá pro Peru, sei lá. Ele vai andando. Até outro país, lá ele ganha a camisa dele. É isso aí, cara. Ele sobrevive, ele não mata todo mundo. Isso, é, ele o sobrevive. Capitão Nascimento não sabe o que é. Ele chega, ele fica prestes a matar o o Nascimento fica quase mata ele, só que daí tipo, ele olha toda a matança que o Rambo fez e vira. Não, esse cara é dos meus. Pode ir. Aí tipo, ele dá a mão assim, tá ligado? Tipo, deixa o Rambo levantar, tipo, vira as costas. Dá a chave do carro, que nem o cara do Brian lá, dá pro Vin Diesel no primeiro Velozes Furiosos. Pode crer, né? Ele vai embora. Exatamente. Exatamente isso. Cara, perfeito. Acho injusto essa luta. Muito bom. E aí que o o cara se inspira e a partir de daí ele treina todos os soldados dele pra agirem que nem o Rambo. Exato. Por isso que a tropa de elite ficou tão mais melhor ainda do que era nessas épocas. Exato. Matança que ele, só o Punisher. Só o Punisher. Que o Punisher era profissional. Ainda mais o do segundo filme. Exato. E se o Punisher, que é um cara nada discreto, tivesse que lidar com o rei da discrição? Que é Leon, o profissional. Cara, isso acaba rápido, assim. O cara vai sair de uma sombra, né? Quebra o pescoço dele e já é. Quanto mais perto. Maior é o preço. Muito louco esse. Mas, ó, falando nisso, quem contrataria ele? Seria o rei do crime, certo? Pra contratar o Leon. Exato, Leon. Pra pegar o. Exatamente. Exato. Então, beleza. Se o Leon. O Leon trabalha pra qualquer. Quem pagar mais, exato. Certo? Ele é assassino de aluguel. Então, ele ia aceitar o dinheiro e ia tentar pegar o Punisher. Eu acho que no primeiro sneak, o Punisher ia quase morrer. Mas não ia morrer, entendeu? Porque o Punisher, por mais que ele não seja nada discreto, ele manja das táticas. Ele manja das táticas. Ele é bom, ele tem muito HP. Exato. Então, no primeiro approach, ele não ia conseguir pegar. Não. Porque o Leon gosta de matar de perto, com sangue espirrando nele. Olhando nos olhos. Exato. Então, eu acho que aconteceria o seguinte: eu não sei como seria, sei lá, talvez o plot twist da história seria quando os dois se juntassem pra pegar o rei do crime. Porque, assim. O Leon percebe que. Isso. O cara é bom, o Punisher é bom. E aí, entre parênteses. Tem que ter alguma coisa muito forte pra ele achar isso. Mas o que seria isso? Ele protege a menina, ele protege a Natalie Portman. A Natalie Portman. Aí. No processo de matar. O Leon, ele é orgulhoso. Porque o Leon é ingênuo pra caralho. O Leon é praticamente uma criança, tá ligado? Ele é muito ingênuo. Então, tipo, ele fica naquele negócio, tipo, pessoal de assassino pra assassino, que eu tenho que matar esse cara de perto. Sim. E aí ele vai tentar fazer de novo de perto. E como é o nome dela no filme? Marlene, né? Ah, não lembro. Natalie Portman. É, boa. A Natalie Portman, ela vai junto, ela é teimosa e vai junto. Ixi, ela segue. Exato. Ela segue. Aí, tipo, e daí o Frank Castle acontece uma situação, ele fica prestes a matar ela, mas aí ele percebe a situação e ele não mata. Mas bem que ele não é matar inocente, tá? Mais ou menos, não é isso. Ele não sabe que ela é inocente, mas ele olha nos olhos dela e ele sente que ela é inocente. Porque na nossa história tem que ser um homem bom, senão ele vai morrer. Ela pode convencer eles a se juntarem, alguma coisa desse tipo, assim. Alguma coisa assim. Sim. Ele pode considerar o modo estratégico do justiceiro e aí ele descobre sobre a menina e aí ele vai lá tentar pegar ela. E aí é que ele descobre, tipo, ele começa a seguir o cara, ele descobre. Ele vê ele tomando leite. Caralho, isso. E aí você tá trabalhando pra pessoa errada. Que tal você juntar comigo pra pegar o Kingpin? E aí eles se juntam, matam. O Justiceiro mata todo mundo. Exato. E o Leon sai da sombra e mata o rei do crime. Exato. Com um tiro no peito. O tiro no peito, jorrando sangue na cara dele. Ótimo, exato. Ótimo filme. Ótimo, excelente. Ou pelo menos um HQ aí. Melhor que esse, só o último que a gente falou, do Rambo. need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black. Vamos manter então nos pistoleiros. Nos pistoleiros? Vamos ver os atiradores. John Marston contra Django. Django Freeman. Opa! Django! Ó, oh, vamos lá. Django é natural, hein? Isso é. Habilidade natural. É. Caramba, é que o John Marston é bom, hein, cara? Mas o John Marston tem um passado. Ele tem um passado, ele desde bem. Mas agora, o Django é mais calejado. Então, o Senhor Negro naquela época. Exatamente. Era porra. E o John Marston sempre foi. Sempre foi o bandido. De... Teoricamente sempre teve por cima nesse caso. Sim, ele sempre foi o melhor. O Outlaw. É, ele era filho de uma prostituta, entrou numa gangue e começou a tocar o terror. Sempre até que ele tocou o terror. Conheceu a mulher da vida dele e desistiu de tudo. Marston bundou, hein? É, ele, por um momento ali ele pulou fora, aí o governo teve que. Ó. Ah, já tem o até o plot you. Então, já tem até o plot então. John Marston tá lá na fazenda, sei lá, depois, não pode ser muito tempo, então assim, seis meses. Não, aposentou depois de seis meses e o Django vai lá, pega o cartaz, bota atrás desse cara. Esse cara tem uma boa recompensa. Opa, agora sim, beleza. Junto com a minazinha dele. Esse é o primeiro plot. Não, peraí, mas tem outro. Só um momento. Nesse instante o Django estaria com o médico? Não. No final do filme. Ah, beleza. Porque se tivesse com o médico, aí morreria, porque aí seriam duas cabeças pensando ali. É, ali, puta, não daria certo. O outro plot possível é que acabou o filme do Django lá, ele foi lá com a menina e agora ele tem que viver longe da parada, né? Porque senão vão achar ele e tal, ele tem uma puta de uma recompensa e tal. É possível que ele matou todo mundo, ninguém sabe. Exato. E aí, porque... Se bem que ele matou todo mundo, acho que ninguém sabe. Por que o John Marston foi o personagem do Red Dead Redemption? O governo foi lá pedir pra ele matar os caras, não foi? Então, o outro plot é, o governo vai lá e pede pro John Marston ir pegar o Django. Pode ser. Aí tem duas situações que uma das outras. Porque o Django tá viajando lá pelo oeste, tipo, ele teve que fugir de Mississippi. Isso, e foi lá pro oeste. Estrago. Ó, a gente tem que admitir que o John Marston geralmente captura vivo. Assim, não sei, a jogatina normal. Não. Pra ganhar mais dinheiro. Pela história, teria que ser isso. Sim, teria que capturar vivo. Exato. Mas então, capturar o Django. Então. Quando ainda mais vivo. É. Django Freeman. Freeman. Exato. Ele só foi capturado uma vez no filme e não deu certo pra quem capturou ele, cara. Sim, mas não deu certo. O Tarantino explodiu, velho. O Tarantino é. Tudo bem que aquela patota ali de né? É tudo um bando de retardado. Porra, foi só pra gente dar as risadas. Tudo bem. Ó, cara, tô muito decidido. Ó, o John Marston é rápido pra caralho. É, cara. O negócio é. John Marston tem o Dead Eye. O John Marston, ele sabe do Django. Ele sabe o que ele fez, ele sabe a história dele. Exato. Mas o Django não sabe que o John Marston tá indo atrás dele. Mas o Django com certeza tá acostumado a ficar atento a tudo que tá em volta dele. Sim, uhum. Isso é verdade. A quem tá olhando ele, entendeu? Com certeza. O que vai contar na situação então é: o John Marston consegue chegar até o Django sem ser percebido? A habilidade dele é suficiente pra isso? Tipo assim. Eu acho que sim. Eu acho que o John Marston consegue bolar um plano maneiro lá pra pegar o Django. Eu não sei, porque o Django com certeza ia estabelecer conexões lá no Oeste, depois de um tempo. Até porque o Oeste não é tão racista quanto o Leste. O Leste, uhum. Então, assim, ele ia estabelecer conexões lá e tal. E o John Marston tem muita reputação. Isso é verdade. Ele e o John Marston é de lá. É do Leste, verdade. Eu não sei se ele ia ser... Até no México ele é conhecido como... John Marston? Exato. E aí? E as pessoas iam saber que ele tá chegando. Ih, cara, lá vem o John Marston. Exato. Se a gente tem essa fama do John Marston, os caras iam chegar pra ele e falar: cara, o cara que tá atrás de você, irmão, é melhor você fugir. Não, essa vez o Django não ia fugir. Ele não ia fugir. It's time for a face-off. Cara, os dois são personagens tão fodas que a gente não pode saber se quem vence. Não dá, cara. Eles vão virar amigos. Não, sabe o que aconteceu? Eles iam ficar, tipo, peitando um ao outro, assim, sabe? Tipo, eles iam ficar se olhando numa avenida dessas cidades de oeste que não tem porra nenhuma. Sim. Aí, velho, quando eles estivessem prestes a sacar, tipo, eles iam puxar a arma, aí alguém, tipo, tá ligado? As armas deles iam voar, e aí do lado deles tá, tipo, Clint Eastwood, assim. Tá, caralho! Um poncho, assim, ele fala: stop, kids. pode ser. E aí acaba, porque ninguém pode ganhar. E aí viram os três mais fodões do Oeste. Os três mais fodões. Todos os tempos. Exato. Todos os tempos. Os três mais fodões. Peraí, se a gente fosse resetar aquele filme lá, o bom, o feio e o... mal. O bom, o mal e o feio. O bom, o mal e o feio. O que seria o bom, o mal e o feio? O bom seria o... seria... bom, o Clint Eastwood é o bom. É o bom. É. O mal tem que ser o Marston. Mas o Django não é feio. Então, eu acho que o Marston é mais feio, pra falar a verdade. Mas o Django também não pode ser o mal. Ixi, aí ficou foda. Eu acho que o Clint Eastwood tem que ser o mal. Mas o Clint Eastwood já é o bom. Mas ele é o bom. Então, mas ele faz o papel de mal nesse filme. Tá, pode ser. Ele é um bom também. Ele consegue de boa. Então, beleza. Formou, cara. Formou, formou. Ao invés de a gente estabelecer quem vence... Essa não tem como, cara. Assim, se o, Joe, se o Clint Eastwood não aparecesse, o John Marston ia estar lá no face-off com o Django. Os dois iam morrer ao mesmo tempo. É, sei lá, eles iam morrer ao mesmo tempo. Ou o John Marston ia ver lá. Como é que é o nome dela? A Hilda. Ah, ele ia ver a Hilda. Ele ia ver que ele tá, tipo, quase na mesma situação que ele, tá ligado? Aí ele ia fazer aquele... ia guardar a arma e ia virar as costas e ir embora, cara. E o Django não ia tirar ele pelas costas. Não ia. Porque ele é honrado. Qualquer um dos finais é legal. Sim, qualquer um dos finais é legal. Esse final também ficou bonito pra caramba. Beleza. Então é melhor a gente não quebrar a magia passar pra dois titãs. Agora é briga de peso pesado. Eita. Briga pesada, eita. Né? Agora é a hora que a porrada come pesada, porque são dois quase opostos. São antagônicos, tá falando do Big Daddy. Opa. Eita. Contra o Songbird. E aí é complicado. Olha, tem um fator definitivo aí. Songbird voa. É, cê, tem dois fatores definitivos aí. Peraí. O primeiro é o Songbird voa. O segundo é, ele está atacando a Little Sister? Tem que ser pra engatilhar o Big Daddy. Por que ele atacaria a Little Sister? Não. Vamos... ah, ele precisa atacar de banana. Não. Sabe o que... ela ataca a Elizabeth. A Elizabeth e a Little Sister são parceiras. O Booker, percebendo que ele ia ter que fazer alguma parada... Do it. Ele roubou um Big Daddy. Programou o Big Daddy pra achar que a Elizabeth era uma Little Sister. Beleza. E aí é o Big Daddy. Tá com isso, exato. E aí o Songbird vai tentar pegar ela e levar de volta pra torre. Eu teria o The Witch também contra o Songbird. Não, deixa o The Witch fora. Deixa o The Witch fora. Ele ganha. Ele é muito awesome. É. Assim, tranquilo, cara. Assim, se a gente tivesse colocado o The Witch contra o Django e o John Mark, assim, ia chegar o The Witch voando. Ia dar um hook nos dois quando eles estivessem lá no face-off. Mesmo que não tivesse um gancho no meio do ar. Eu vou. Peraí, vai ser aonde essa briga aí? Então, essa briga tem que ter, pelo menos, tem que ser num lugar aberto, mas que tenha água perto. Tipo na praia. Porque era a praia. Uma piscina. Exato. Se ele conseguiu fazer lá a programação de boas. Não, isso é irrelevante. Ele vai atacar porque o Big Daddy, cara. O Big Daddy vai... cachorro louco, é grande e rápido. Praticamente jogador de rugby. É grande e rápido. Eu fico com o Big Daddy, cara. Eu acho que o Big Daddy pegava lá o Songbird e dividia ele em dois. Modo brutal mesmo, o Berserker. Utilizar que o Songbird vai pegar o Big Daddy. O Songbird é bem maior que o Big Daddy, tem que ver isso. E vai jogar ele de cima, vai começar a destruir ele com a boca. Tem que ver o negócio. Quando o Songbird cai na água, o Big Daddy consegue viver fora da água tranquilamente. O Songbird não pode entrar na água, porque naquela parte do jogo que ele entra na água, ele se fode, começa a rachar. É verdade. Então o Songbird ia pegar o Big Daddy e levar ele pra cima, o Big Daddy ia pegar as asas do Songbird enquanto ele tenta se segurar e os dois iam cair na água. Aí o Big Daddy ia... Uma furadeira, faz alguma coisa ali. É assim, o fato do bicho ser maior não vai fazer o Big Daddy perder, porque ele tem uma furadeira, assim, sim. É rápido, foi assim, ele é muito melhor. Entendeu? Ele pode carregar o Big Daddy, entendeu? Tipo, por exemplo, o Songbird pode levantar o Big Daddy e jogar lá de cima, já era pro Big Daddy. É, então, acho que eu tô... Mas só nesse caso, eu acho, hein? Só nele, eu também acho. Mas o Big Daddy não tem mais resistência? O Songbird ia conseguir pegar o Big Daddy? Vai resistência dele cair mesmo. Não, mas pra pegar ele e levar ele lá pra cima pra derrubar ele. Eu acho que conseguiria, ele é bem grande, entendeu? Mas o Big, você não acha que ele conseguiria se... não se esquivar, se impedir de ser pego? Não, assim, ia ser difícil pegar ele, mas por exemplo, se conseguisse pegar ele pelos braços, por aqui, por exemplo, não ia ter o que fazer, tá ligado? Pelo ombro. É, exato. É. Ele tem uma furadeira no braço. Ele tem arma de fogo também, o Songbird não tem. É tudo assim. o Songbird, ele tem que chegar perto pra ganhar. E aí é o momento decisivo. Não, os dois tem, né? Porque... Não, ele tem arma de fogo, ele ataca de longe. Mas fogo não é que vai tão longe assim. Ah, mas eu tô julgando uma distância média, não tá. uma distância muito longe. E o Big Daddy porque... tem aquele dash que ele dá, que é sinistro, que você, tipo, você vê aquele bicho mó lento, você dá um tiro nele, bum, sai correndo pra cima de você, é a primeira você vez que pega... Isso é bizarro, cara. É, exato. A distância muito longa, nenhum deles ganha. Eles vão ficar se olhando. Média distância, o Big Daddy tem a vantagem da arma de fogo. Exato. A curta distância seria a parte decisiva. Que se o Big Daddy se deixar ser pego, ele perde. Que leva ele pra cima, ataca e morre. Aí, nesse momento, o que decide é se ele consegue acertar a furadeira no Songbird e fazer um matar dano ele. Considerável. Porque a arma do Big Daddy é a furadeira. É. Tem que ver o negócio, a furadeira precisa de gasolina. É, ele tá com gasolina? O Songbird pode ficar enrolando ele. Eu presumo que ele tá. O Songbird pode ficar enrolando ele. Zoando com ele? Não, enrolando ele. Ah, seu viadão! Seu viadão! Mas só que cantando, né? Queria ver pra depois o Booker levar a Elizabeth embora. Aí isso eu queria ver. Se o Big Daddy sobrevivesse. É, não, mas. Não, Mel, qualquer situação, eu queria ver pro Booker. O Booker vai fazer qualquer coisa. Cara, eu fico com medo. É melhor esperar. Ah, ele pode. Não, peraí. Enquanto eles estão se batendo, ele vai. É, sai correndo, sai correndo. Bom, eu fico com o Songbird porque o Songbird é mais awesome. Eu vou ficar com o Big Daddy por causa da aparência. Eu vou com o Big Daddy porque eu acho ele muito carismático. Ótimo. Eu vou com o Big Daddy por causa que eu tô considerando a hipótese do Big Daddy ser um Big Daddy igual ao do BioShock 2. Então formou. Inimigos poderosos, inimigos que realmente são impactantes, né? Foram inimigos, dois caras realmente impactantes nos videogames. Tem uma categoria de inimigo muito específica e amedrontadora que costuma ser mais marcante do que o normal. Que mais do que devia. Tá? Aquele tipo de inimigo que fica te perseguindo durante o jogo inteiro ou durante o filme. E você não pode matá-lo. Exatamente. É o cara imortal que não morre. Imortal. Que não morre. E você não pode matá-lo. E você não pode matá-lo. Vamos chamá-lo de perseguidor. Os Seekers. Os Seekers. Perseguidores. Como exemplo, Dahaka. Dahaka. Opa. Nemesis. Nemesis. Caramba. Ubermorph. Ubermorph. Do Dead Space. Quem conhece é o monstro que se regenera. É, esse foi o que me deu mais. Que me deu mais medo, filho da puta. Jason. O Jason. Ah, cara. Ó, pera aí, então, beleza. A gente tem que pegar. Acho que primeiro a gente tem que separar as habilidades especiais de cada um, né? Beleza, Dahaka. Ele é muito rápido e... Pô, pode usar sua alma. Se usa das sombras. Ele pode entrar e sair... O quão inteligente ele é? Não, ele só te segue. Não, não tem mais inteligência. Ele é um monstro. Ele é um monstro e ele vai caçar o que tiver com as joias lá. Beleza. Mas aí tem que ver uma coisa. A Haka não pode ver uma garrafa de água. É. Assim como o Jason. O Jason tem medo de água. Tem medo de água? Sério, não sabia disso. Você achou que ele fez medo de Jason? Porque ele morreu afogado. Os dois têm fobia por água. Tá, se um dos monstros tivesse a mínima inteligência, ele ia sacar e tacar água. A mínima, né? Beleza. Mas eu não sei se esse bagulho se aplica, porque, por exemplo, naquele Jason Takes Manhattan lá. O Jason vem pela água, tá ligado? Então, tipo, eu já não sei se isso se aplica. Bom, então... A partir do momento em que o Jason vira um cara imortal, quando ele é tipo pro raio lá, a partir desse momento eu achei que o jogo tem mais medo. No Jason X? É. Cara, se a gente pegar o Jason X, não tem como ganhar. Não, acho Jason X. Não, Jason X. Não. É, porque ele fica imortal, eu acho. Que ele fica imortal, né? É uma parada que eu. O Jason vai pro inferno. Quando ele toma um raio, tá ligado? Tipo, ele é revivido por um raio. É um negócio assim. Outro falando uma merda inacreditável. Eu não lembro disso aí. É, não, mas eu acho que tipo, em algum momento ali ele toma um raio e ele vira um zumbi imortal. Tô louco. Ah, deve ser o que ele vai pro inferno. Sabe outro cara sinistro? Outro perseguidor sinistro? Arnold Schwarzenegger no primeiro Exterminador do Futuro. Ixi. Nossa, pode crer, né, cara? Sinistro, sinistro. Sinistro. E o Predador também, hein? O Predador também. Mas então, da Harka, super forte, super rápido. Monstro. Então, não é que ele tem medo, tipo, não pode vir na água d'água. Tipo, ele não pode tocar, né? Ele não pode passar lá, é a fraqueza dele. Sim, tudo se bem. Ele encostar na água e tomar dano. Não, tudo bem, sim, não, tudo bem. Fraqueza extrema à água. Sim, sim, pra gente estabelecer ele exatamente. Morre. Exato. Enfim, temos o Nemesis. Toma essa. O Nemesis, ele não é tão forte, mas ele é inteligente. Ele é inteligente, tipo assim, ele tem a diretriz e ele age estrategicamente baseado na diretriz. Quase uma máquina, né? Exato. Sim, exato. Exato. E ele pode lidar com armamento também. Então ele é muito resistente, ele lida com armamento e ele tem armas, sei lá, biológicas, assim. Ele tem tentáculos, esse tipo de coisa. Nemesis tô pensando no Nemesis bombadão sem camisa, com tentáculos. Nemesis é dica, mano. Nemesis é dica. É dica do... Do bagulho, zica da balada. Bagulho. Como diria? Zica dos manos. Como diria? Polo, faltou polo aqui na lista, hein? A gente vai voltar nisso depois. Olha. Sim, o Nemesis é um excelente perseguidor e pode lidar com armas. Exato. Mas tem que ver porque, ó, o da Aka já lida com um adversário muito mais pesado do que todos os adversários com o Nemesis lida. É. Porque o Nemesis tá lidando, tudo bem, é força especial, mas são seres humanos muito mais. Nenhum deles chega a correr. Exato. E eles têm que ser manobrados. Exato. Assim, se fosse o da Aka no lugar do Nemesis. Exato. Eles tinham morrido muito mais rápido. E o Ubermorph? Ubermorph? Também, cara. Mas o Ubermorph não morre mesmo. Então. Não, morre sim, você mata. Ou o fogo. É. Ou o gelo. Ou você congela as células ou você queima elas. Não, assim, é simples. É você arranjar de uma maneira de destruir ele completamente. Que nem o Majin Buu. Ele é praticamente Majin Buu. Porque se sobrar um... Mas o Ubermorph é assim. Se sobrar um pedacinho dele... Ele vai voltar. Ele volta. em termos de poder, ele não é... Então, melhor do que o necromorfo comum. Não, só que não. O necromorfo comum já é melhor que qualquer zumbi. Sim, qualquer. Exato. Assim, mas um necromorfo pegar ela e conseguir tudo inteira, cara. Não, toda ela. Exato. Cara, o Slasher, que é o bicho mais forte, ele cortaria todos os zumbis. Ele ia passar assim, com o braço aberto e ia matar todo mundo. Exato. Então aí tem que ver isso. E aí, o Jason é assim, você não consegue matar ele, porque ele tem a força dos roteiristas. O poder especial do Jason, exato. O mais bizarro de todos, assim, o mais difícil de ser vencido é o dos atalhos. Exato. Esse não é. Cara, Jason doesn't play. É, cara, ele não... simplesmente está lá. Exato. Assim, não adianta você correr. Ele tem o poder do portal, ele tem a arma do portal, só pode ser isso. Nossa, o Jason. Jason também é um experimento da Aperture. Olha aí, cara. Olha aí, gente, subindo o passando dos personagens. E é por isso, cara, que o Exterminador do Futuro ia voltar pra pegar o Jason. Porque, isso, pra pegar o portal. É porque a Aperture e aquela empresa do Exterminador do Futuro, que eu já não me lembro o nome, são rivais. A Skynet. Exato, são rivais. São empresas rivais de tecnologia. E aí ele ia voltar e arregaçar aquele Jason lá, porque ele tem a tecnologia da Aperture Science. Mas quem é o Jason e o Exterminador? Cara, Jason. Porque é o Jason mesmo, porque realmente o Exterminador perdeu no primeiro filme. Ele perdeu com um moleque. Mas era Sarah Connor. O Jason, exatamente. O Jason luta com o facão. Ele luta. Não ia conseguir matar o Exterminador. Mas ele tem o portal, cara. Assim, a distância ele consegue anular. Cara, mas ele tem uma super força. Não, cara, pode até ter, mas assim, o Exterminador também tem. E o Exterminador é super ultra resistente. Não, só ia ser porrada. Isso aí, só ia ser porrada. Mas não, só porrada. Ia ser luta do caralho, mano. Ia ser bonito pra caramba de ver. Ah, mas peraí, a gente tem que considerar uma coisa. O Exterminador do Futuro pegou aquela minigun que ele pegou no terceiro. Porque se ele tá com aquela minigun, acabou por dia, cara. Eu tô imaginando o primeiro, porque nos outros ele é legal. Eu tenho a tendência legal. É. Nos outros. É, verdade. Pensa só nessa parte dele com a minigun. O T-800 vence, pega a tecnologia e volta. Só que o Jason volta e vai atrás dele. Eu também acho. Aí fudeu. Não, aí é o Jason, aquele Jason X. Exato, o Jason X. Jason então, X é eu justamente. Jason X vai pro inferno e depois pro futuro. Jason X doesn't play. Isso. Ele... Aí não tem como. Aí ele tem o fator galhofe, aí não tem como. Não. Pega o próprio Jason X como exemplo. Assim, se aquela mulher lá, Android, com duas pistolas, matou o Jason, o T-800 ia fazer purê do Jason, cara. Exato. Aí o Jason X já é outro bagulho. Já é outra já é outro esquema já. Realmente. Aí ele pegaria de volta a Portal Gun. Exato. Talvez. Pegaria. Porque aí você já vai estar no... Jason X com a porta ao Gunny e com a capacidade de viajar no tempo... Aí fodeu. É Deus. É Deus, é. Porque ele é onipresente. É Deus. Onipotente. Onipotente. Caralho, cara. E aí, que mortal. O Jason é melhor, muito melhor. O Jason só não é Deus por falta de inteligência. Sim, exato. Se ele tivesse uma consciência, fudeu mesmo. Claro. Então, o Jason contra o Dr. Manhattan. Não, calma aí. Jason com a porta ao Gun e com a capacidade de viajar no tempo. É isso. E aí, cara? Eu ainda, ó. Eu, pode ser o lado fanboy falando, mas eu ainda acho que dá Dr. Manhattan. Porque o Dr. Manhattan sabe pra onde o Jason tá indo e onde ele vai estar. Não é verdade, ele sabe onde ele vai estar. Então, tem, o fator decisivo pra mim aí é se o Jason consegue ficar inteligente. Se o Jason conquistar a inteligência, ele ganha. Obrigado. Se ele não conquistar, ele não ganha. Porque se ele voltar pra antes do Dr. Manhattan virar o Dr. Manhattan... É isso, é verdade. Ele pode matar o Dr. Manhattan. Pode matar o Dr. Manhattan. Mas só se ele tivesse consciência. Só se ele soubesse o que ele tá fazendo. Exato. Não, se ele fosse inteligente, aí os dois iam ficar fazendo batalha filosófica. É, não ia dar certo. Exato. É, então, não muito inteligente, só o suficiente pra saber disso. Bom, mas tudo bem. Mas peraí, entre o Dahaka, o Ubermorph e o Nemesis. E o Nemesis? Não, o Dahaka não consegue matar o Ubermorph. Ele ia sugar ele, velho. É, né? Não é verdade. O Dahaka. Mas ele ia se regenerar dentro disso. Não, ele ia sugar. Mas ele ia morrer de qualquer jeito. Ele ia sugar o Dahaka vence o Ubermorph. Mas ele vence o Nemesis assim também. O Dahaka sugou a pessoa, como acontece? Cara, você já era. Só. É, tipo, dá game over. Ah, então beleza, sabe. Não, beleza. Não, você é anulado completamente do mundo. Ele não consegue, tipo, colar na grade com tipo, é como se você não tivesse existido. Não, então, o negócio do Dahaka é que teoricamente ele pode sugar qualquer coisa, sabe? Tipo, ele abre lá o portal, sai os tentáculos e puxa o que ele quiser. Mas por que ele não faz isso com o cara logo? Porque ele não consegue pegar ele. Ele não consegue chegar até ele. É, mas, não, mas o Ubermorph tem que estar numa distância. Não, o Ubermorph é pra cima do Dahaka. Sim, tudo bem. O Nemesis não. Sabe o que o Nemesis ia fazer? Sabe o que o Nemesis ia fazer? O Nemesis ia virar de costas, assim, tá ligado? Ia ir andando até uma Re-Rap, ou uma Laura Brinquedos, ou uma... Qual é essa outra loja de brinquedos famosa? Sei, cara. Enfim, ele ia comprar uns Smurfs. N-I-R-F. Nerf. Smurf é outra coisa. Ia encher de água, velho. Ia fazer uma minigun de água. É, se a gente considerar que o... Do Dahaka. Esse é o fator decisivo dessa vez. É se o Nemesis tem no banco de dados dele, que o Dahaka é fraco contra a água. Mas se ele tiver, ele pode aprender que o Dahaka é fraco contra a água. Mas aí já seria sorte. Mas no primeiro encontro, não é impossível. Mas assim, tem muita água na Terra, cara. Não, mas eu tô falando em algum momento ele ia perder essa cara. Vamos mandar assim, o Nemesis tem uma diretriz de pegar os Stars. Não, chegou o Dahaka. A gente tá pensando. A diretriz mudou pra pegar o Dahaka. Pegar o Dahaka. Então ele sabe que ele é fraco. Jason X voltou no tempo e mudou a diretriz do Nemesis. Pra ele não ter que se preocupar isso enquanto exato, ele lutava com o Nemesis. Não, peraí. Se a gente não considerar nenhuma diretriz, simplesmente que os dois vão se encontrar. Porque, ó, porque se a gente for considerar diretriz, o Nemesis não ia atrás do Dahaka porque ele não é um Star e o Dahaka não iria atrás do Nemesis porque ele não tem uma. Porrada. Se ele simplesmente se encontrar e falar, porra, você tá me olhando por quê? E o Dahaka. Eu acho que aí já era, hein, Conan? Depende do cenário. Se o Dahaka fosse atacar o Nemesis, ele venceria, entendeu? Porque o Nemesis ia precisar de tempo pra aprender que o. Mas, por exemplo, se você dá um tiro no Dahaka, o que acontece? Ele suga a bala. Não pega, não tem como você dar dano nele. Se você bater com ele. Se você chegar no final do jogo sem a arma, você não bate, né? Então, o Dahaka vence a menos que o Nemesis tenha sorte. Isso. É. Assim, não, se você bate com ele, bate nele com qualquer coisa, ele não toma dano. Ele já passa nele e faz lançar uma fumacinha preta. Mas eu ainda acho que o Nemesis ia fazer um Smurf. Nerf, burro do caralho. Cara, é um almoço sobrenatural da Não, é Nerf. Smurf. Eu tava pensando nisso. Nerf. Eu vou ter que. Então, beleza, o Jason quebra todo mundo. Ele acaba matando todos. Todos. Que Jason? Porque, ó, o bagulho é o seguinte: o Dahaka contra o Jason seria o duelo final, né? O Dahaka contra o Jason. É. O Dahaka ia pra cima do Jason e ia usar os tentáculos. Eu acho que o Jason ia usar o portal Gun e ia pra trás dele. Eu acho que ele ia trollar o Dahaka e ia deixar ele no portal infinito. No portal infinito, cara. Nossa, então aí o Jason já viu com a inteligente. Porque ele já ia ter essa ideia sem ter inteligente. Exato. Ou não, calma, olha que a gente tá deixando passar. Com a Portal Gun, ele abriria um buraco no, na água e outro no, na terra. Pronto, já é. Um da água cai na, no mar. Pode crer. Pode crer. Cara, Jason. Assim, Jason doesn't play. Cara, acabou, é isso, velho. Se eu tô falando, a gente tá. Cara, aqui é o bagulho, cara. Jason mais Portal Gun mais inteligência. Acabou. Não há nada. Acabou, cara. Batalha de titãs agora, hein? Demanda. Super campeões contra Super 11. Hã? Oliver Tsubasa versus, sei lá, aqueles menininhos pequenos. É, então. Super 11. É difícil isso. A gente tem que considerar, acima de tudo, que é um jogo de futebol. Então. Exato. É que quem tem superpoderes vence. É, todos têm. Esperança todo mundo tem. É, no time dos super campeões, nem todo mundo tem super poderes. Exato. É. Tem uns caras ali que acho que nunca aparecem, né? Então, é, só que tem uns que são roubados também, tipo o Tsubasa, ele vai dar o chute lá do. Chute de trivela! Chute de trivela que trivela pra cima, viu? Chute canhão, bote canhão. É, que atravessa. Atravessa. Mas ó, esses são do outro cara. O goleiro dos super campeões. Ah, é verdade. Então. Ele é cheio do show off. Se você passar pela muralha, que é o zagueiro. Muralha. Porque faz a trivela por cima. Ah, é verdade. Ah, aí tem aquela mão fantasma. A mão demoníaca. Mão demoníaca, isso. Mão demoníaca! E aí? Ah, então, é eu acho que passa por cima. Passa por cima. E o outro atacante chuta através da muralha, através da mão. Ele deu um chute de canhão. O cara treina, você viu? O cara treina na cachoeira, velho. É, era contra o oceano, ele tinha que destruir a onda. Olha aí. Acabou bem rápido, hein? Pode, os caras têm superpoderes e ainda são destruídos. E os caras não vão conseguir fazer gol lá, o super campeão é super-homem não vai fazer gol no super campeões, porque o goleiro do super campeões é onipresente embaixo da trave. Ele tá aí, em todo lugar. É porque ele toma alguns gols durante o seriado. Ah, mas é porque pra equilibrar. Exato. Não, beleza. Mas aí, tipo assim, eu acho que vai depender, o super campeões não tomar gol vai depender de qual campo. Porque o campo dos super campeões ainda tem a parada de nunca acabar. Verdade, o super 11 ia ficar preso no loop. Esse é o super poder que tem. O poder do campo infinito. Exato, mas se tiver no campo do super 11, aí já é outra parada. É verdade. É pequenininho. É bem pequeno. Um é tiro pequeno. Do zagueiro já faz um gol. Mas aí depende, porque eles não estão acostumados com um campo tão pequeno. Eles precisam de mais espaço pra manobrar. Ah, pensa bem, ó. Eles vão fazer aquele triplo chute fantasma. Chute da Fênix. O primeiro lance do jogo ia ser lá, o cara ia sair com a bola no meio de campo. Ele não ia sair com a bola no meio de campo. Ia ser o Tsubasa, ia dar um chute de fivela. Ia subir. O primeiro. Ia meter no gol. O cara não ia estar esperando por isso. Não ia ativar a defesa nesse. É verdade. Nem daria pra fazer a muralha, né? É. Não daria. Muralha! Caramba, eu acho que eu super. Eles são avassalados. É, destruídos. Super 11 é avassalado. Talvez só aquele jogo de futebol do Mario seja capaz. Ou do Mega Man também. O Mega Man já é mais old school, né? O Mario tem mais super poder, é mais gráfico. É mais gráfico a coisa. Porque o campo do Mega Man é gigante, cara. É verdade. Onde é que está este gol? Não é possível fazer gol naquele jogo. É, cara. Ficou nisso aí, meu. Super campeões. For the win. Só tem um time que vem super campeões que não quis anime. Anime? É. Choco. Mas ele vai falar disso depois. Mesmo jogando futebol, eles ganham. Exato. Mas ele vai falar disso depois, porque agora a gente vai falar A briga de chefes, de coronéis, de generais. Opa, de, sim, sim. Briga de militares fodelões com armas que representam o membro sexual deles. Sim, é Miles Quaritch, do Avatar. E o Coronel Jujuba. Exato, o Coronel Jujuba. Mais carinhosamente conhecido como Coronel Jujuba. Exato. Contra o personagem do The Rock, que a gente não sabe o nome. No Deus Velozes sabe, e Furiosos. Vamos chamar aí, olha, The Furious. Eu acho que... O nome dele é Hobbs, Hobbs K7. Não sabem nada esses cabaço. Porra, é incrível que o The Rock é o mega general, mas ele não tem nenhuma cicatriz, velho. É, isso já me deixa um pouquinho com o pé atrás. É porque ninguém nunca acertou ele. Não, acerta. E quem acerta, não machuca, cara. Não, mas você viu aquele cara? The Rock. The Rock. É uma preda, velho. Mas o Jujuba, cara, o Jujuba já tá na batalha, cara. Porra. Não, assim, peraí, o Jujuba vai estar com o robô lá? Então, é isso que eu tô vendo. Que aí ele tem uma chance. Você enxerga aquela máquina? Você tem ideia? O The Rock, ele é tão poderoso que ele dirige um, sei lá, um Jeep gigante que corre tão rápido quanto uma Fórmula 1. O filme dos Velozes. O The Rock atravessa a parede. Ele atravessa a parede. Com as costas. O The Rock leva pro maluco e taca ele contra... Mano. O The Rock é sinistro. Agora, o Miles Quaritch tem fôlego. Tem fôlego, muito fôlego. E tem culhões também. E como ele fala, é bem melhor que o The Rock. Exato. É, ele tem uma fala mais de baixo. Ele tem metáforas. Isso, exato. Jujubas. Olha, eu acho isso, que na porrada o The Rock ganha. Na porrada franca o The Rock ganha. Mas tem que ver isso, porque o The Rock perde pro Vin Diesel. Puta. E o Vin Diesel já tá sem moral há muito tempo. Perde no primeiro. O Vin Diesel ia matar ele no primeiro caralho, filme que aparece. Pode crer, que bosta. Ô, o Jujuba ganha, mano. Vai se foder, que é que perde pro... Pro Vin Diesel, não. Então o negócio ali é o negócio, entendeu? Não, Coronel Jujuba ganha. Agora eu fiquei do lado do Coronel. Não, Coronel ganha. Coronel Jujuba ganha. Ele ganha qualquer coronel jeito. Coronel Jujuba ganha e depois respira. Depois respira, exato. Depois da batalha. Ganha sem respirar. Por aquela parte do filme é muito foda, né? Muito maneiro. Preta respiração. O cara abre a porra da porta. Merso. O cara. E ele fica muito tempo. Ele dá um pique. Aí tanto que você nem nota, né? Tipo, quando ele bota a massa, ele respira, que você. Ih, caralho. Caralho, ele tá todo esse tempo. Caralho. Esse cara é sinistro, hein? Esse cara é sinistro. Só falo isso, esse cara é sinistro. Beleza, então, beleza. Jujuba ganha. Coronel Jujuba ganha. Coronel Jujuba. Coronel Jujuba. É um bom nome. Bane do filme. Do último filme, do Batman. Ou The Rises. The Rises. Batman, Dark Knight Rises. Rises. Irmão! Yeah. Contra Jax Braço de Ferro. That's a joke. Ó, Jax é negão, hein? Eu posso vencê-lo muito facilmente. Já. Não tô entendendo nada que você tá falando. É. Ó, o Jax tem dois fatores. Jax é negão bombado. E o Bane é um capanga. O Bane desse filme. Mas ele quebra as pessoas. Quebra. E ele fala o que ele vai fazer. Exatamente. O Bane tem a voz maneira, ele é bem interpretado. E o Bane também tem as metáforas. O Bane tem a retórica. Ele fala bem assim. Vamos lá. O Bane não tem super força. Ele é forte em treino. Ele só é bem treinado. É, tipo assim, ele é muito forte. Sim, ele é muito forte. Mas não é super força. Só o trapézio daquele cara. Mas você pega o Jax é forte pra caralho. O Jax é forte e ainda tem os braços de ferro. Braço de ferro. De ferro. Eu acho que ele definir isso é porque ele o Jax tem estilo mais de boxe, né? Mais porrada mesmo, só por... É, usando os braços. Exato. Mas o Bane consegue, cara... Ele luta Kung Fu. Isso, exato. Ele ia conseguir quebrar a coluna do Jax. O Bane, eu acho que vencia o Jax só no psicológico. Ele ia falar com você. Ele ia falar, "Victory has defeated you." E aí o Jax ia ficar abalado. Como assim? Porque realmente, cara, eu sempre venço quando eu sou escolhido. Mas mesmo assim, o Liu Kang ainda é o personagem principal. Verdade. Ele ia ficar com aquele bagulho na cabeça, assim. Caralho, a vitória derrotou você, é verdade, acabou. Mas aí tem o porém que quando o Jax ele tá deprimido, achando que ele não consegue mais nada, ele tira os braços de ferro. Ele fica mais forte. Então seria que nem realmente o The Dark Knight Rises. Aí, viu? Passaram. Isso! Mas por isso, ele seria tirar o braço, entendeu? Exato. E aí o Bane perde. Ele fica pequeno por aí. Isso. Meu Deus, esse homem está vendo. Aí ele tomar um soco e ia perder a máscara. Aí a gente finalmente ia ver o que tem por baixo da máscara. Isso, ia ver. Nossa, velho. O Jax vence. Jax vence? Eu já achava que o Jax vencia. Braço de ferro do Rises. Agora. Iron Arms. Rises. É, cara. É isso aí, Jax. Jax vence. Jax vencia. Jax vence o Bane. Jax vence o Bane. O que não, né? Mas se a gente tá falando de um personagem de quadrinhos, aí o Bane. Batalha épica agora. Hein? Ok, épica. Épica mesmo? Épica. Batman do Adam West, dos anos, da série dos anos 60. Ok. Contra o Batman do George Clooney. Do Batman e Robin. Cara, hã? Essa daí. Hã? Porra. Eu acho que o Coringa do Adam West venceria. Não sei, porque o Senhor Frio é irônico. E ele é o Schwarzenegger. Até falta. É o Schwarzenegger. Uma página do YouTube dessas páginas idiotas, assim, tipo, não sei quem é irônico. Falta o Senhor Frio irônico. Senhor Frio irônico. Nem precisa inventar. Aí pode lançar isso, hein? Nem precisa. Nem precisa inventar frase. A página ia durar, tipo, duas semanas, que é o tempo, né, que você postar todas as frases. Nesse meio tempo. Ia repercutir nas outras páginas. Então seria o Batman. É Batman contra Batman. Contra Batman. O Jason foi lá, pegou os dois e trouxe de volta. O Jason pegou os dois e levou pra aquela parte lá do Chrono Trigger lá, o lugar sem tempo. Aceitei, levou verdade. Levou os dois pra lá e falou, cara, porrada aí. O Jason, cara, virou um troll. Ele é uma porta ao gama, mano. Agora ele tem muito tempo, velho. O Jason virou o deus do nosso podcast. Sim, virou deus. Beleza. Sim, virou deus. Tem que colocar fazer uma ilustração, Jason, com a porta ao gama. A gente tenta. Caralho, olha. Então, cara, olha, eu acho Adam que. O Adam West não tem muito Guedes. Não tem. Não tem Guedes. Então, tem, eu acho que muitos. O Adam West ganha. Ele carrega uma bomba gigante no meio da cidade. Porra, o George Clooney não queria ter colheres pra carregar uma bomba em cima da cabeça. Não, mas ele ia usar o Bate Cartão de Crédito pra contratar alguém pra fazer isso. O Bate Cartão de Crédito. É verdade. Não! O Bate Cartão. Bate Cartão de Crédito. Não, sabe por que o Adam West vence? Por quê? Porque o Batman do George Clooney perde a mulher pro aquele cara lá. Pro Robin. Exato, mas qual é o nome do ator lá? Sabe. Horrível, aquele maluquinho. Eu não sei, cara, mas ele é horrível, ele é muito ruim. Perdeu uma menina pra ele, aí não dá, velho, aí não dá. Caralho, eu acho eu fico com o Adam West. Adam West vence porque o Adam West tira, segundo o Feira da Fruta, ele tira o escudo do cu. Verdade. Tira do cu. Caralho, acho que ele venceria tranquilamente o George Clooney. Exato, venceria tranquilamente. Bem fácil mesmo. É tudo caricaturado, cara. Você tem que, não faz nada que o George Clooney tentar vai funcionar. Nada. Adam West ia apertar os mamilos dele, assim. Ia doer, claro. Porque o Adam West é forte. Muito forte, por sinal. O Robin do Adam West ainda vence o Robin dele. Do... O Robin venceu. Nem precisa de. Olha, Robin de mini shortinho, hein? No soco. Porque eles têm o poder da onomatopeia. É verdade. Agora, quando sai a onomatopeia, dá aquele pouco, você nunca sabe a potência. Deve ser um soco muito forte. Pode ser um soco muito forte, porque afinal de contas, o som não consegue descrever, então tem que escrever. Tem que descrever o som. É verdade. Agora o filme ia ser perfeito. Se fosse o Adam West, o Batman do Adam West contra o Sr. Frio, cara. Aí sim. Ah, ia ser aí o melhor sim. Filme de todos os tempos. Ia ser perfeito. Awesome. Quem precisa de Michelle Pfeiffer como mulher gato? Não. Aí já é outra coisa. É outro filme. Não, sim, mas tá no mesmo lugar. Eu acho que. Bane do Batman Dark Knight Rises contra o Bane do Batman e Robin. Aquele. O Mongol. O Mongol que é. O bonecão inflável lá. É. Como ele não tem o poder do Rises. Ele perde, porque ele vai tomar porrada, ele não vai querer. Mas o Bane é super forte. Quando ele tá com sono, ele é super forte. Aí ela, sei lá, manda ele matar ela. É, eu acho que nessa luta o Bane do. O Bane bombadão com o elemento químico venceria. Dando uma cabeça. Não. Eu acho que o Bane do Hardy ia vencer. Porque ele ia convencer o Bane do... Ele ia convencer. Do George de que a Era Venenosa tá... É verdade. Aí o Bane ia ficar... E os Banes iam lutar contra ela. Aí ela ia perder muito. Ia perder muito. Forte, cara. Então chegamos à conclusão de que os Banes unidos... Jamais serão vencidos. Ambos têm problemas com pessoas que mandam neles. É verdade. Entra boados do Super Vilões. Ele ia ia se juntar. O Bane do Hard também ia bater na Natália. Exato. Os dois é eles trocam, porque um não consegue bater na, antiga dona. Olha o embate do isso. Mata a dona do outro, eles viram parceiros e saem por aí batendo o Batman. Aí o Batman não ia conseguir, não, velho. Nenhum o deles. O Batman, nenhum. Eles entram pra academia de bombadão gigante e Jason. Aí o Jason dá o blast dele, já era, cara. Já era. Fudeu. São os guarda-costas do Jason. Sim. É o guarda, como se ele precisasse de guarda-costas. É, não precisa. É só se bem que a Tária morre com uma quedinha de 5 metros no caminhão, então. Caralho, eu não vou entrar no mérito da morte dela. Aquelas duas expressões que ela faz quando tu morre. Só faz sentido pra quem. Pior que eu não achei tão. Tá, porque eles não estão vendo. Ele tirou o filme, cara. Mas é que a gente tá falando de dois personagens, duas leituras de personagem. É. E o Dante, Dante Classic, Dante Vintage contra esse novo Dante do DMC, Devil May Cry. Cara, os dois são pelaçados demais, velho. É, mas aí que puta, tá. Velho. O mais recente é menos. Ele é menos e não se leva a sério. Não se leva a sério? Não, você não se importa com ele ser pela-saco porque isso não faz dele uma pessoa foda. Ele é pela-saco porque ele é chato. Isso não transforma ele no cara foda, não. Eu tento defender o... Falar que a jogabilidade do DMC eu achei muito melhor. É verdade, se você pega... O que define é isso. O Dante antigo quanto o Dante novo. Se cada um tiver a jogabilidade do próprio jogo... O Dante Novo ganha. Ele tem até mais armas. É, ele tem mais combos. Eu vi nos vídeos na internet os caras que conseguem fazer tipo 2000 de hit. Não, mas os combos dele são mais. Ele pode trocar de arma instantaneamente. Vai se foder, aquele jogo é muito louco, velho. Ele pode trocar de arma instantaneamente. O Dante não, o Dante só pode trocar de arma tipo, no começo da fase, cara, né? Não. Mas não é tão rápido quanto no DMC. Então, só que não foi. É que no DMC o negócio foi feito de um jeito fluido pra caralho, tá ligado? O negócio ficou como louco. Fazia muito tempo que eu não pegava um jogo e me divertia fazendo combo. Combo. Tá ligado? Não, porque tipo, você troca, tá ligado? Você vai fazendo transição da arma, tá ligado? Você bate com a espada, você levanta o cara, você atira nele pra manter ele no ar, aí você pula e tipo, usa as foices, tá ligado? Caramba, isso é foda. É. Isso é bem foda. Joga essa porra, cara. Cara, acho o Dante Vintage perderia tranquilamente. Bem rápido mesmo. Então, o problema Mas o Nero estaria ajudando o Dante? Não, esquece o personagem periférico. Não, então, o problema do Dante novo e o Dante antigo, o Dante antigo venceria, porque o Dante antigo é muito mais poderoso que o Dante novo. Poder de poder? Ele é ridiculamente mais poderoso que o Dante novo. Em questão de poder mesmo. O Dante novo, ele é aquele personagem... deixa eu ver uma comparação. Ele seria alguma coisa parecida com o Kratos do... O Kratos no começo, no God of War 1, sabe? O cara ia enfrentar ele e ele podia perder ou podia ganhar, sabe? Ah, sim. Existia aquela parada de tipo, você é forte, mas eu sou mais forte que você e eu vou te vencer. O inimigo podia pensar assim naquela época ainda, sabe? O Dante é isso, sabe? Todos os inimigos que você enfrenta, eles acham que eles vão conseguir te derrotar, só que você acaba superando eles e vencendo. Agora, você vai ficando mais forte. Agora, o Dante dos outros jogos, cara, ele é overpowered desde o começo. Desde o início. Ele ia ganhar. Na porrada, ele ia ganhar. Também, na porrada, eu venci. Então, porque eu prefiro o Dante novo, eu acho que ele venceria na porrada, tranquilamente. então, o negócio é, no final, você liberta aquele poder que você tem nos outros Devil May Cry, sabe? Sabe como é que o Dante novo ia vencer? Ele ia imitar o Dante antigo. ele ia mostrar pro Dante antigo o quão retardado ele era. O Dante antigo ia ficar, caralho, velho, cala a boca, não, Aí ele ia puxar uma arma, velho. Se matar. Ele ia morrer. Ia precisar chegar um cara, sei lá, a morte lá do Castlevania. Ia tirar os poderes do Dante. Exato. Aí sim ele poderia dar um tiro na cabeça. Sim. Então teria que vir a morte do Castlevania, do Synchronous Knights. Exato. Pra tirar o poder do Dante Vintage. A morte é toda, é morte. Que aparece nos e se o Alucard treinasse o Dante novo? Acabou, cara. Sim, ele ia ser um perigo até por James. Não. Pros Banes. Sabe o que o Diego ia fazer com ele? Ele ia abrir um portal no chão e outro no teto, assim, tipo, ia botar ele num loop infinito. Ia ficar caindo. É tão bom ele ficar fazendo esse jogo. É, pior que é isso. Mas enfim, ó. Se o Alucard treinasse o Dante novo, ele venceria. Venceria. O Dante. Então, pronto. Antigo. É por isso que eu acho que. Mas aí não é justo, a gente tem que ter um treinador. Não, o Dante novo não ia. O antigo não ia aceitar um treinador. Ele é overpower, eu sou fodão. Ele ia aceitar um treinador. Então, ok. quê? É um Pela Fábrica. Pela Fábrica demais. Pela Fábrica, não sei que pela luz. Eu gosto do Dante antigo, mas eu gosto mais do Dante novo. Tchau.